se é você. As pessoas andam falando coisas horríveis sobre você. Uma vez condenado, sempre bandido. Eu acho que você sabe. Nós não andamos pra trás nem de moonwalk. Chapa do demais, full mesmo rock. Tá me ouvindo? Ao vivo vira o caos, que nem show de rock. Versão de 99, Woodstock. Anti-herói, não vilão, underground, super hero. Rindo do perigo e sempre calmo de uns fugiram. Tô pra pular na bala daqueles que tão comigo. E eles sabem que é verdade o que eu digo. Que os gangues se me contra vira Gandhi. Corpo sujo, alma limpa, mergulhei no Ganges. Interessante se o que pinga não é teu sangue. Eu fumo um quilo de maconha porque o rap é estressante. Já falei pra me prender só em flagrante. Tenho gramas de planta na minha blunt. Ainda o mesmo e com mais grana do que antes. Que nem Redding 07 numa margem tão distante. Contatoso sob mundo e com a granada do Bruce Wayne. E a mantida Mary Jane. Se todo estúdio, poderes do Lil Wayne. Fé pra tudo, underground, super hero. Pra cada ataque deles vai ter um revide. Tô grande nesse jogo igual Embiid. Servido ao rap em anos tem mais de 20. E se for falar de rima não peça pra ser humilde. Sobrevivi na seca e fiz subir meu preço. Aguardei a hora, aturei o meu processo. Com a mesma energia desde o meu começo. Família bem, conta paga, o chamo de sucesso. Ainda tô vivo, saudável, isso não é fácil. No mundo quase sem regra, muito ouro e ego frágil. Tem concorrência na venda, tem que ser ágil. Onde eles me evitam como se fosse mau presságio. Contatoso sob mundo e com a granada do Bruce Wayne. E a mentira Mary Jane. Se tô no estúdio, poderes do Lil Wayne. Fé pra tudo, underground, super hero. É muita cópia da cópia. Cópia da cópia da cópia. São poucos que estão criando alguma coisa autêntica.